falou a Moisés a luz que guiou. Traz Arão e seus filhos com a unção que o céu enviou. Vestes brancas como a luz, o sangue que nos traz a paz. O altar se eleva em adoração. Consagrados somos teus, ó Pai. Santidade, ó Senhor, nosso coração é teu. Com ágil e temor, vivemos pra teu anseio. Sete dias à porta, aguardamos o teu amor. Consagrados em ti, nosso eterno Salvador. Com sabedoria, unge o altar à vida em flor. O carneiro a oferta pura, queimando só bem tua dor. E assim a carne se consome na presença do Criador. O povo em unidade clama, teu nome é nosso clamor. A porta, guardamos o teu amor, consagrados em ti, nosso eterno Salvador. Oh, que os corações se rendam à tua graça e tua luz. Na consagração encontramos a vida que em ti nos seduz. Com mãos elevadas louvamos, com fé queremos te adorar. A porta da tua tenda é nosso lar. Juntos vamos.